ficou com o cabelo todo branco do estresse. Olha aí. Você vai dormir hoje pensando, sabendo que amanhã você vai ser decapitado. E ela que vivia criando. Ah, estão com fome? Aumenta o imposto. Parabéns pro deputado André Figueiredo, né, Paulo? E o deputado Cláudio Pinho. Gostei. A minha admiração e meu respeito. Gostei. Gostei demais. Vamos nós. Tem que ter alguém olhando para o povo. Vocês são homens do povo. Principalmente eles pelo povo. Lá no federal, né, Paulo? Deputado vocês federal. Receberam um aval nosso através do voto. São os nossos legítimos representantes. Não se pode trabalhar contra aquele povo. Contra esse povo que elegeu vocês. Desenrola no FIES. Já renegociou mais de 750 milhões em dívidas no Ceará. Cobra de 2 metros imune a veneno é flagrada devorando outra serpente no Mato Grosso. Eita, lá no Mato Grosso. É a cobra preta. É, né? É. A cobra preta, ela engole as outras cobras. Pitbull ataca a cadela pelo portão e a arrasta para a rua em Minas Gerais. Eita, Paula. O animal a bichinha graça, sobreviveu, viu, Paulo? Cadelazinha. O uso de anabolizantes aumenta em quase 3 vezes o risco de morte. Aí, Paulo, o povo vai tomando aí. Estudo. Tomando essas porcarias aí pra ir malhar. Tá vivo lascado. Rapaz, para com essas coisas. Antônio Caetano, Paulo, tá na Jurema mandando um abraço. Solidão faz as pessoas parecerem mais velhas biologicamente, mostra estudo. Olha, Paulo, solidão. É mentira isso aqui. É, né, Paulo? Os homens mais velhos do mundo sempre viveram só. Olha aí. Vamos lá. É negócio de Miguel isso aí. É, Miguel. Homem destrói móveis de loja com machado após atraso da entrega do Rio de Janeiro. Pô, tudo estressado, né, Paulo? É. Solidão faz as pessoas parecerem mais velhas. Não é dentro, mentira. A gente faz excursões há mais de 20 anos, diz passageiro de ônibus de turismo, tombou da Bahia. Você viu? Deixou 9 mortos e 23 feridos. Saiu do Rio de Janeiro e ia para Porto Toda Seguro. Semana tem desgraça grande da Bahia. É. Toda semana tem uma grande desgraça na Bahia, já perceberam? 7 dos 9 mortos em acidente de ônibus da Bahia são identificados. O Erimar tá em Pau dos Ferros, Paulo, no Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros. Cristiano Lima, bom dia. Ricardo Oliveira, aqui da Pacatuba. Joana Batista, bom dia. Elivan Barbosa Gomes, bom dia, Elivan. Porteira chovendo muito, Paulo, Zé do Bolo. Eládio Cabral, bom dia, Eládio, um grande abraço. O Regis tá lá em Tianguá. A empresário do Recife é preso, suspeito de estupro e de agressão. É empresário. Ele tem uma rede de restaurantes. Aqui apareceu antigamente o corta-nádegas, agora apareceu um pegador de bunda. 26 armas some de arsenal de guarda civil na Grande São Paulo. Rapaz, você quer ser um lugar pra delegado gostar de roubar arma, né? Tu é doido, pão. Mais 2 suspeitos de ajudar fugitivos de Mossoró são presos do Pará. Aí. Prefeitura de São Paulo investiga lavagem de dinheiro do crime organizado em empresa de ônibus. Após, desde 2022, diz controladoria. Presidente da Câmara de São Paulo e deputado do PT vão depor em investigação de ônibus. Lavagem de dinheiro, Paulo, do PCC. Presidente da Câmara de São Paulo. Olha aí. Tá. PMs presos em investigação de morte de advogado, será a polícia que era segurança do deputado federal Gutenberg Reis do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Paulo. O que esse deputado pegou? Negócio do jogo do bicho, Paulo. Ah, do jogo do bicho. É. A guerra do bicho. É. Prefeito de Japeri, alvo de operação contra suspeito de fraudes no Rio de Janeiro. Eita, sargento Sampaio tá lá na Senha Saboia, Sobral, Paulo. Polícia do Rio investiga financeira que pode ter causado prejuízo de até 30 milhões de reais. Nossa. Eita, é muito pai. Dinheiro, né, Paulo? E esse país não quebra, viu? Também. Marreta negociava fuzis mesmo em presídio federal. E comandava a facção de Bangu, um diz a federal, a polícia civil. O cara tava preso, pô, mas comandava o crime. O Marreta. O Marreta, o tal do Marreta. Destaques nacionais. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro pede mudança no comando da Polícia Militar. Ali a corrupção é grande. Tu é doido, Paulo. Adoro você, Paulo. Bom dia. Obrigado, Joana. Márcio Enzo Joana e o Calé. É o nome da minha grande paixão, hein, Joana Batista? Palabato, é Ceará. Pastor Gladstone Ribeiro, bom dia. Deus te abençoe sempre, Paulo. O Nilton Júnior, Paulo, lá no PECEM, caminhoneiro. Te ilumine. Médico é baleado em tentativa de assalto da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Homem é preso após tocar fogo na mulher dele em Nova Iguaçu. Aí, Paulo. Meteu fogo da mulher. Ciúme, viu, Paulo? Bestão. Nayara Souza, Paulo, tá no Santa Cecília. A besta desse vai presa, faz merda lá dentro, na cadeia. Médico é baleado em tentativa de assalto da Barra da Tijuca, eu falei. Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de cargas no Rio de Janeiro. Dois presos fogem da papuda após saírem para trabalhar. Aí, Paulo. Cada papuda. Polícia procura falso motorista de aplicativo que dopa e abusa de vítimas em Manaus. É, Paulo. Perigo, dopava, né? Abusava. E abusava das mulheres. Suprava as mulheres. É. Edgar Júnior, bom dia, seu Paulo. Bom dia, seu Edgar. Maxwell Angelim, lá em Có. Nailson Lopes, bom dia, Nailson. Augusto Adriana. Pinto, né? Adriana. Bom dia, Adriana. Augusto Pinto Neto, lá em Sobral. E o Gilson Nunes, Paulo, lá em Betim, em Minas Gerais. Federal faz operação contra grupo de quem enviou ilegalmente 115 brasileiros para o exterior. Aí vão lá para o trabalho escravo. Tem a escravidão sexual, tem a escravidão trabalhista, tem a escravidão de várias modalidades. 115 brasileiros. Eita! 5 pessoas morrem, 2 ficam feridas em Chacina, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Chacina. Terra linda, né, Paulo? Rio Grande do Sul, mas tá perigosa. Homem é preso com 6 toneladas de maconha em caminhão carregado de soja. Eita. A soja do meio da maconha, era bom. Era, Paulo. Empresas de ônibus controladas pelo PCC receberam quase 5 bilhões e 500 milhões de reais. É muita grana, Paulo. Do crime organizado, cara. MP dá parecer contrário à progressão de Alexandre Nardone ao regime aberto. É aquele que matou o filho? É. A filha, né? A filha. Nomeado novo diretor substituto para o Presídio Federal de Mossoró. Sabe quem tá lá? É o Beira-Mar, né, Paulo? Fernandinho Beira-Mar tá naquele presídio ali. Ali a corrupção corre solta. 4 presos por suspeita de ajudar fugitivos de Mossoró são soltos pela Justiça do Rio Grande do Norte. Exército tira Mauro Cid da fila de promoção a coronel. Esse aí que se lascou, viu, Paulo? Vicente Marcolino tá mandando abraço, o Fábio Lucas. Obrigado, Vicente Marcolino. Fábio Lucas, bom dia. Da Praia do Futuro, Paulo, ele e a Carolina Eloy. É. Aham. Que é o... Zé Malheiros, tá lá em Sobral. Tiaguinho Suassuna, bom dia, Paulo Oliveira. É verdade que no começo de ontem, à noite, aqui em Fortaleza, teve comício aqui, meu filho? Teve, Paulo. Bolsonaro teve aqui ontem. Ai, teve? Tava lá no Paulo Sarazate. Aí, Paulo, teve destruição de barbeador de graça, foi? Vamos lá. Eleitores de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás apontam seus governadores como opção mais forte para enfrentar o Lula. Marco Júnior, Paulo, tá aqui mandando abraço. Eleitores de São Paulo, Minas Gerais, lá Minas Gerais é o Zema, né? O Zema, Paulo, a aprovação dele é grande, viu? É mesmo? É, tem aí, viu? Quers. Paraná e Goiás. Goiás é o... Goiás é o Caiado. Ronaldo Caiado. Brabo, que só o diabo. Paraná é o... Muito rico. Paraná é o Ratinho. Júnior. Ratinho Júnior. Paraná é o Ratinho Júnior, candidato também? Rapaz, é pré, né? Vamos jogando aí, né? Vamos jogando, né, Paulo? Tá longe ainda. Tem umas pesquisas aí que... Tá longe ainda, tá longe. Folga de 15 bilhões de reais no orçamento gera disputa entre servidores, centrão e governo. Eita, Paulo, 15 bilhões. 15 bilhões de reais. Folga. Eita, Paulo Oliveira, olha aí. Tá tudo atrás, os urubus. É. Deputados estão lá pra... Os abutres. É, deputados estão lá pra... No... A aprovação de Lula é maior do que a votação que teve em São Paulo, Minas, Paraná e Goiás, aponta o diretor da Quest. Essa revista aí, né, Paulo? Essa Quest aqui, quem paga mais é quem ganha. Professora Elizabeth e o Chico de Raul, lá em Melancias, Capuí mandando abraço. Mesmo derrotado, o grupo de Lira vê resultado do caso Chiquinho Brazão como recado para o STF. Ele foi derrotado, grupo do Lira? Não, foi porque o Lira... Era a favor da... Isso, da soltura dele. Soltura dele, né? O Paulo? Lira? Acho que era. Aquele grupo que tá de barba, ele é o do Senado? É ele, né? Tá de barba agora. Tá, né? Imitando o Lula. Ah, olha aí. Fux autoriza o inquérito para apurar se Nicolas Ferreira praticou crime contra a honra de Lula. Fux. Paulo, eu fiquei muito chateado com os deputados do Ceará. Fux. Foi, né, Paulo? Viu, Paulo? Fiquei muito chateado com o deputado do Ceará que votaram. Cinco deputados. E um que você conhece, que eu admiro muito, é da minha família. Nosso amigo, né? Nosso amigo. Mas votou. Votou errado. Contrário ao nosso pensamento. Isso. É o dele, né? É. Fazer o quê? Deputado Maurício do vôlei, se desculpa por ter votado para recriar o DPVAT. É, e o DPVAT, viu, Paulo? Próximo ano a gente vai pagar, viu? Ele disse, me confundi. De novo, DPVAT? DPVAT, de novo. Eu tenho um trauma com o tal do DPVAT por causa do meu pai. É. Aquele advogado que enganou seu pai. Ladrão. Morreu. Acho que já, Paulo. Tem muito tempo, né? Pegou o dinheiro do DPVAT na época, R$100.000. A gente de casa morrendo de fome. Passou a procuração pra ele. Pois próximo ano vamos pagar de novo, Paulo, esse imposto aí, miserável. Aí o Maurício do vôlei se desculpa, me confundi. Desculpa, Maurício, merece 30 segundos aí dentro, meu filho. Certo. Maurício do vôlei. Aí dentro. Governo estuda reajuste de 19% para servidores públicos. Técnicos terão reestruturação. Pô, mas aí, isso aí é ao longo do né? Para esse ano não, viu? É para o próximo ano. Ah, é? 19%. É. Bolsonaro sinaliza apoio ao irmão Gilmar Mendes em cidade do interior do Mato Grosso. É, o irmão Gilmar Mendes é candidato a prefeito. Apoiado pelo Bolsonaro. Uhum. É. Ah, bater palma pra polícia? É, olha aí como é a política. São pouquíssimos hoje os que a gente pode bater palmas. Ei, Paulo, o que é que o Totó disse? Aqui nós temos um, que é o nosso Claudio Pinho. O que é que o Totó disse? Que a política é dinâmica, né? Política é dinâmica. Um dia você é uma coisa, no outro dia você é outra. É. A política é que tem tapioca, ela nunca queima de um lado só, né? É, né? Quando você tá fazendo tapioca, o que você tem que fazer, meu filho? Tem que virar tapioca, né? Para o outro lado. Só chamado político tapioca. Ai. Governo pede ao STF inconstitucionalidade em leis que facilitam porte de armas do Rio Grande do Sul e do Paraná. Genial e Quest, Ronaldo Caiado alcança 86% de aprovação em Goiás. Aí Goiás, viu, Paulo? Mas tem 12% que desaprova o seu governo. Tem que ter. Tem que ter. Ninguém pode. A unanimidade é prejudicial. 86%. Xiu, cara. Eu sou fã dele, eu. É, né, Paulo? Adoro os discursos dele, adoro a maneira que ele trabalha. Ele é médico, né, meu filho? É, Paulo. É médico e é fazendeiro. É ruralista. Ruralista, né? Olha, o Caiado tem 86%. Já o Zema tem 62%. Lá em Minas Gerais. Andou dizendo umas besteiras aqui para o Nordeste. É. Que não gosta do Nordeste, né, Paulo? Queimou o filme. Mineiros aprovam 62%. É a cabeça dele, né? Uhum. Ele é reprovado por 31%. Diferente do Caiado, que é reprovado por 12% apenas. São os concorrentes dele, né? Uhum. Tarcísio é aprovado por 62% dos eleitores de São Paulo. Apenas 29% desaprovam. Olha aí, Paulo. Tarcísio Freitas. Mas o Caiado continua aqui liderando. O Jorge Freitas, Paulo, tá mandando abraço, viu? Governo Lula é aprovado por 50% em São Paulo. 52% em Minas, 44% do Paraná e 49% em Goiás, aponta Genial Quest. Jorge Freitas disse que o Faustão vai receber alta, Paulo. Paulo Faustão vai receber alta do hospital. Vou já saber dessa informação. Vamos já buscar informação mais precisa, né? É. Beleza, Jorge. Líder do Hamas diz, peraí, Elon Musk diz que respeita a lei do Brasil, mas que tem que recusar ordens que as contrariem. Líder do Hamas diz que ainda busca acordo de reféns, mesmo após a morte de filhos. Netanyahu diz que Israel está se preparando para cenários em áreas além de Gaza. Igreja Católica de Portugal indenizará vítimas de abuso sexual. Eita, Paulo. Bicicleta, dinheiro ali é que não falta. Bicicleta supera o carro como meio de transporte em Paris. É lá ali, né, Paulo? As ruas, todas as ruas são curtinhas, são longas. Menezes Filho, bom dia, Paulo. Sou o Zé, filho do Junco, novo Quixadá. Eita. Ah, bom, Menezes, um abraço, bom dia. Maria Carla Yuk, bom dia. Empresas chinesas tentam adquirir chips de IA para militares entrarem na lista de restrições dos Estados Unidos. Inteligência polar artificial. Inteligência artificial. Bilionária condenada à morte por corrupção no Vietnã. O país usa injeção letal como método de execução. Aí, Paulo, bilionáriozão vai roubar lá, viu? Lá no Vietnã. Bilionário. Não, bilionária. É uma mulher, Paulo. É uma mulher. Corrupta. Coreia do Norte. Vai levar uma gestãozinha. Kim Jong-un, aliás, Kim Jong-un, que agora é hora, diz ele, que agora é hora da Coreia do Norte se preparar para a guerra. Olha aí, pão, todo dia. O povo morrendo de fome, soldado morrendo de fome, andando de chinelo. Paulinho, tu deu os R$1.000 para o Paulo Neto. Aí tu tava acompanhando o Paulo Neto. Pedindo emprestado R$1.000. Foi, Paulo, olha aí. Esse só paga no dia 31 de fevereiro, a gente tá certo. Olha. Eu digo, não, eu vou. Dia 32 de abril eu lhe empresto. A ameaça de guerra nuclear faz o Japão intensificar arsenal. Itália pretende convidar Brasil e países africanos para a cúpula do G7. Zelensky diz que irá ouvir com prazer planos de Trump para acabar com a guerra. Bilionários russos acusados de auxiliar a invasão da Ucrânia ganham processo contra a União Europeia. FBI diz estar preocupado com ataque nos Estados Unidos após massacre na Rússia. Ataque contra a maior usina nuclear da Europa. Chefe da agência da ONU alerta para risco de situação crítica em guerra na Ucrânia. O Fred mandando abraço, viu, Paulo? Fred, cadê o queijo, rapaz? O Cleves tá na Parquelândia e diz que a rádio Iracema tá pegando excelente. Aonde? Na Parquelândia. Um abraço, meu irmão, bom dia. Eliseu da Marinho, bom dia, um abraço. O Carlos Reis mandando abraço. Henrique Degrão, bom dia. O Jacarecanga. José Adriano Pinheiro, bom dia, um abraço. Pra quem, meu filho? O Carlos Reis. Jacarecanga. Carlos Reis, vamos agora para a de polícia rapidamente. E o Carlos Rolim mandando abraço para a cidade 2000. O Carlinhos Souza em Quixadá. Um abraço, Carlos Rolim. PM prende homem, apreende adolescente suspeito de receptação aqui da capital. Esse adolescente, porra, tinha sido apreendido outras vezes. Caiu da desgraça, vai-se embora. PM prende suspeito com arma de fogo de uso restrito em Fortaleza. Suspeito de ajudar fugitivo de Mossoró é preso por tráfico de drogas um dia após ser solto. Já tava começo dele. Já tava fazendo esculambação. Era. PM captura suspeito de furtar estabelecimento comercial em Fortaleza. Dois passageiros são presos com 14 quilos de drogas em ônibus interestadual. Arma de fogo é apreendida numa casa abandonada em Limoeiro. Só teve prisão aqui hoje, né, professor? Foi, Paulo, viu, hein? Suspeito é preso portando arma de fogo após fugir de abordagem lá em Sobral. Não teve muita morte, não, Paulo. Pena. Polícia Militar prende homem acusado de lesionar a própria tia dele lá em Camucim. Dego, não respeita nem a tia, né, mano? É, não. A ação conjunta resulta da captura de chefe de grupo criminoso em Sobral. Ah, é? Estas matérias policiais eu vou trazê-las antes do professor Agobar. Tá legal? O Etinho tá lá em Senador Pompeu, Paulo, tá mandando um abraço. Agora deixa eu dar uma voltinha, Etinho, na Panda de Esportes, meu irmão. A Panda de Esportes dá curiosidade, rapaz. Pra hoje. César Rodrigues mandando abraço. Banco Central lança moeda em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Aí comprar, Paulo, essa moeda? Não, obrigado, meu filho, pelas informações. Consórcio de TK Esportivo Cearense constrói o próprio modelo a partir de carro velho. É, Paulo. Teve um aqui que fez um avião de papelão. Nunca saiu do chão. Ai, meu Deus, aí a negada da notícia. Teve um cara nos Estados Unidos que fez um avião de madeira. E o bicho voou. Foi, né, Paulo? Foi. Aí pegou uma chuva, encharcou, meu filho. Aí se lascou todinho. Casal com a diferença de altura de 86 centímetros entra para o Guinness Book. É? É, Paulo. Diferença de quase um metro, né? É. Quando tá lá na cama, né, Paulo? Ela não tem 1,77. Uhum. E ele tem 91 centímetros. Foi, mas na cama, né, médio, Paulo? Não, na cama... Não tem esse negócio, não. O que importa é... É. O que importa é se, né, se o negócio funciona. É. É. Só. Meu amigo Paulo Oliveira, qual que eu mais gosto é de mulher e bicho de pé. De bicho de pé, diz, é o bicho. Sargento Falcão tá lá em Tixadá, viu, Paulo? Mandando abraço. O Ivanildo Silva. Sargento, bom dia. Ivanildo tá lá em Calcaia. João Amaral, bom dia. Sandrinha, Dona bom Vera. Dia. Gorete, bom dia. A Dona Vera também em Calcaia. Agora sim, Esporte Pastor, vamos lá. Mancini encara a eliminação para o Esporte como preparação para a Série B. É. Aí falou uma coisa muito importante, nos amadurece. Ah, é. É muito... Né? Inteligente, né? Ferroviário promove jantar para apresentar elenco e os novos uniformes às vésperas de início da Série C. É. Esses dois times aqui estão nadando em dinheiro. Thiago Galhardo, atacante do Fortaleza, posta foto em tom de despedida após rescindir contrato com o Leão. Tá jogando mais nada, né, Paulo? Doutor Voivoda comenta sobre o possível retorno de Kaiser e celebra bons resultados da Sul-Americana. Vai pegar o São Paulo, viu, Paulo? É. O Fortaleza... O Fortaleza não pode jogar com o Ceará. É. Mas com o São Paulo pode jogar, né? Pode, à vontade. Vai ganhar. Vai que eu é lá dentro, viu? Lá em São Paulo. Comebol faz apelo à FIFA para a Copa do Mundo Feminina 2027 do Brasil. Paulinho Oliveira, estou em Parnaíba, Piauí, João Amaral. Olha aí, Paulo. O que tu quer de presente? O que tem de presente? Tá bom, filho. Parnaíba, Piauí. Tem piqui, camarão, Paulo. Camarão. Tem piqui. Tem camarão aí? Trago camarão. Vamos nós. Presidente da FIFA manda mensagem de apoio a Vinícius Júnior em fala contra racismo em congresso da Comebol. Rapaz, eu acho que tá até todo ele, não tá, bom filho? Tá, Paulo, ele tá. Você viu, ele tá perdido no campo, tá, né? Não tá jogando legal, não. Tá perdidozinho no campo. Socorro Duarte lá em Xadá, mandando abraço. Eu, quanto mais me atacava e me atacam às vezes, difícil hoje, muito difícil, há muito tempo já, mas quando me atacava era quando mais eu me apurrinhava. É, né, Paulo? Quando mais eu mostrava do que era capaz. Torcedores do Barcelona são detidos por racismo e saudações nazistas durante partida contra o PSG. Lá na... Olha. Na França. Foi na França, foi? Foi. Torcedores do Barcelona. Foi. O jogo foi lá na França. Será que foi aquele jogo? Jogo da Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões. Era... 3-2, ganhou lá. Era o Barcelona contra o City, né? Não, ali foi o Real Madrid contra o City. Ah, do Barcelona, lá na China. Era o Real Madrid. Isso, isso. Como foi, meu filho? Quem perdeu? Quem ganhou foi o Barcelona, viu? 3-2. Ainda tava praticando racismo. É, os torcedores lá. Aquele time do City, da Inglaterra, tem 9 jogadores estrangeiros, né? É. Só 2 ingleses. Isso. O Fortaleza tem algum cearense jogando, meu filho? Tem, não. Ceará tem? Também tem, Paulo. O Pulga. Ah, o Pulga é sereno? É. Lá do Vila Velha. Vai já embora. Olha, pega esses nazistas, que não sabem o que é o nazismo, coloca num xadrez, aí bota pra assistir aquela série do Hitler. É. Aí no como é que ele fazia com poloneses? Como é que ele fazia com presos políticos? Como é que ele fazia com os judeus? Como é que ele fazia com prisioneiros de guerra? Bota pra assistir uma série. Bota um televisor dentro do xadrez. Ah, vocês querem ser nazistas? Olha o que é o nazismo. O que é que eles fizeram com a Inglaterra, com a Paris, com a França? O resto do mundo. Comentarista é demitido da TV por palavras racistas sobre Yamal. Olha aí, pô. Aquele jogador lá da... O racismo acabou com o Mel Gibson, como ator. Ele veio trabalhar ultimamente como diretor. Fez aquele filme A Paixão de Cristo, que é o melhor filme sobre Cristo. Foi feito por ele. Neymar brinca com Jorge Jesus em treino e acompanha Al Hilal na Supercopa. Neymar foi só ganhar dinheiro, né, Paulo? Tá frescando. Tá frescando. Tá mais nem aí pra fazendo molecai. Ele quer vir. Todas essas matérias detalhadas estarão logo mais com o jornalista Willy Marques. E o programa Bom de Papo hoje, com o deputado Cláudio Pinho falando por que ele quer, por que é que ele está batendo duro do ICMS. A palavra dele é a palavra do povo do Ceará. A voz dele é a voz do povo. Quando ele se revolta contra esse tipo de agressão contra o bolso dos cearenses. Às 8:10, ele começou comigo. Começou comigo na época que eu trabalhava na Ceará Rádio Clube. Eu tinha um programa de brega dia de sábado. Eu já abria com ele. E ele se emocionava. Era padeiro vendendo pão numa picape lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ouvindo aqui a Ceará Rádio Clube na minha época lá. Tocando a música dele, Arma de Vingança. Mas ele fez outros sucessos. E entre esses grandes sucessos que ele fez, esta que eu vou rodar agora, todo mundo vai relembrar. Este que eu vou rodar agora. Por que você não responde? Carlos Alexandre, do programa Paulo Oliveira. Saber como vai aqueles olhos tristes, saber se morreu o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar. As pegadas no mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. Preciso tanto de você. As pegadas no mesmo caminho, onde alguém triste também já passou. O Banco Central lançou ontem uma moeda em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. A peça será produzida em prata e terá cravada em sua face o valor de R$5. A venda será feita exclusivamente pelo site Clube da Medalha. A triagem inicial será de 3 mil unidades, segundo comunicado do Banco Central. O número poderá subir para até 10 mil peças destinadas a colecionadores. Os itens comemorativos serão produzidos pela Casa da Moeda. Cada unidade custará R$ 440. Em uma das suas faces, a peça tem gravada a ilustração do livro manuscrito da primeira Constituição do país, outorgada pelo Imperador Dom Pedro I. Também estão cravadas as seguintes legendas: Primeira Constituição, Poder Legislativo, 200 anos e 1824-2024. Na outra face, a moeda tem a representação do Palácio do Congresso Nacional em Brasília. Ao fundo, ilustrações de dois círculos fazem referência aos plenários da Câmara e do Senado. Estão gravadas ainda as seguintes legendas: Brasil 2024 e R$ 5. Portanto, está aí 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Tá vendo? É uma moeda de R$ 5. E aí, Paulo, tu vai comprar ou não vai, Paulo? A pergunta é essa, Paulo. Ela custará R$ 440. Tu vai comprar, Paulo. Pra que que eu quero, me diga? É pra tu guardar de lembrança. Colecionador, Paulo, depois... Depois tu vende. Se tiver mais 10 anos de vida, eu tenho muito. O Valmário mandando abraço pra você, viu, Paulo? 100 anos pra ela custar alguma coisa. O Valmário mandando abraço. De herança, né? Vai ficar com os herdeiros. O Henrique Justa, lá em Paracuru. Henrique Justa, bom dia, meu irmão. Um abraço. O Willam Veríssimo, Antônio Bezerra. O Ivo Pinheiro, Paulo, e o Sargento... Sargento Silva, né? Tá lá no Antônio Bezerra. Capitão Silva. Capitão, mas sargento não. Sargento. Rebaixei foi o homem, mano. Rebaixou a patente do homem. É porque eu fiquei dois dias, mano. Tem um orgulho danado dele. É. Capitão Silva, bom dia aí, Pinheiro. Um abraço, bom dia. Então, parabéns a quem, Bonfim? O radialista Antônio Viana, viu? É muito ligado à política, né? É. R$ 5, Paulo, é a tarifa do metrô de São Paulo, aí é. É, aumentou, viu, a tarifa. Aguinaldo Automóveis, a sua melhor escolha em automóveis em Fortaleza. Vai dar tudo certo. Vai dar. Pastor João Eze perguntando se eu gosto de panelada. Eita, Não sou muito chegada não, a panelada, mas uma vezinha na vida, uma né? Vezinha. Faz mal ninguém, né, meu filho? Abraçar a Zena ali no Meton de Alencar. Meton de Alencar com Rua Assunção, tá lá o restaurante da Zena, ele mandava panelada pra Xuxa. Era mesmo, Paulo? É. Olha aí, eu não sabia. Na época que a Xuxa tava no auge, né? Caiu lá do pedestal. Todo mundo cai fora, né? Não recebe nem um bombom. Um abraço, compadre. Bom dia. Eu gosto de panelada, mas quem gosta muito é meu filho Paulo Sadar. Sadar não dispensa panelada. Meu gênio, os dois, o Jorge e o Rômulo, adoram panelada. Dia de domingo, eles estão de ressaca, vão comer panelada lá na feira de Becejana. É. Eu fiquei com abuso de panelada, sabe quanto? Se vi no exército. Oi, Paulo. Não, a gente. A gente comia dobradinha lá, Paulo. Não, comia arroz. Panelada mesmo. Rapaz, aí teve uma vez que um soldado apertou a panelada assim, correu um bolão de bosta, caiu nos peitos, o outro tava na frente dele. Na minha mesa aqui. Não, Paulo, deixa. Aqui é 70, do que lá. Tu acha que os caras lá na cozinha, pô, Bonfim, iam limpar tripa de boi? Mas tem que pra limpar, mil, mano. Pra mil homens. Do jeito que ela vinha do frigorífico, rebolava dentro da panela. De longe a gente sentia catinga, hein, degadão? Já panelada, catinga de merda. Mas vamos nós. Aguinaldo, tô bom. O chefe falado. A vida é mesmo assim. É falado. Mas se a gente colocar. Pergunte a qualquer soldado que se viu comigo naquela época, 1970, 23 BC. Mas olha, no Aguinaldo Automóveis você encontra uma ampla relação, aliás, seleção de carros novos e seminovos. Com mais de 20 anos de experiência, a Aguinaldo Automóveis oferece o melhor atendimento e qualidade em nossos veículos. É muito gostoso lá no Aguinaldo. Amanhã eu vou passar lá só para tomar um café lá, olhar os carros. O carrão que eu falei que eu fiquei louco por ele tá lá ainda, hein? Custa R$ 450 mas ele faz qualquer negócio. Ele faz o melhor financiamento. Não é só para esse carro, não. É uma Hilux, o nome da Hilux é Diamond. Mas é linda demais. Mas lá tem Hilux, lá tem Toyota, Hilux, tem Corolla, tem Fiat Strada, tem Fiat Strada lindo lá, Chevrolet Onix, Hyundai, HB20, Volkswagen, tem Renegade, tem os carros da Jeep, quase todos, carros novos e seminovos. Não, mas Aguinaldo, eu queria um carro novo na hora. Qual é o carro que você quer? Como é que fica? Fazemos qualquer negócio, quem manda é seu bolso. Lá no Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Automóveis, quem manda é o seu bolso. Como é que você quer pagar, como é que você pode pagar, o que, que você tem para dar de entrada, se tem um carro, tem uma moto, tem dinheiro, qualquer negócio. Financiamos com as melhores financeiras do estado do Ceará. Os preços mais baixos do mercado, Aguinaldo Automóveis. Paulo Oliveira, pelo amor de Deus, onde é um? José Bastos, esquina com a rua Rio Grande do Norte, número 5572, em frente ao posto Guararapes. O posto Guararapes é do outro lado lá do, da Zé Bastos, de quem vem da Parangaba. O Aguinaldo Automóveis é do lado de cá, de quem desce para Parangaba, lado direito, tá bom? Esquina com a rua Rio Grande do Norte. Aí você para lá, desce, vai tomar um café e vai olhar os carros. É lotado o tempo todo. Vai lá, Aguinaldo Automóveis. E o telefone de lá, Paulo? Marque uma visita. 3482-0353. Meu amigo, vai viver a vida. Ninguém leva nada dessa vida, não. Tá podendo ter conforto? Tenha. Tá podendo dar conforto pra família? Dê. Né, Valzinha? Bom dia. Então, telefone 3482-0353. Ou 9-8411-7107. E o Aguinaldo querendo me empurrar o carro, né? Meu carro é novo. Aí ele disse assim: Paulo Oliveira, tu vai deixar essa herança todo dia pra esse menino rasgar, né? Homem, viva a sua vida, rapaz. Você tá vivo hoje, amanhã nem sabe, né? Tá certo. Aguinaldo Automóveis. Arroba Aguinaldo Automóveis é o WhatsApp, é o Instagram. Arroba Aguinaldo Automóveis. Mas eu quero falar também, vem aí o Festival da Moda Fortaleza, de 22 a 26 de abril, o Festival de Moda Fortaleza no Maraponga Marte Moda. A entrada é gratuita das 8 às 18 horas. É um festival com 45 anos de história. Maraponga Marte Moda, os melhores lançamentos em moda do Ceará e do Brasil. Vem gente do Brasil inteiro até do exterior. De 22 a 26 de abril agora. Tá bom? Moda casual, moda fitness, moda praia, moda infantil, moda masculina, moda feminina, moda íntima, acessórios, calçados lindos do Brasil inteiro, jeans, cosméticos. É assim que nós abrimos a nossa casa. Maraponga Marte Moda, ali na Maraponga, Rua Holanda 580. Rua Holanda 580, em homenagem ao Manuel Holanda. Maraponga Marte Moda, Fortaleza, Ceará. É muito legal lá, meu irmão. Estarei lá, hein? Terminou aqui o programa 10 horas. Dia 22. Não, vou dia 23. Não vou no dia 22, não, viu, ô Manuel? Vou no dia 23. Alexandre Holanda. Bom dia, Alexandre. Mana, bom dia, Mana. Mana é uma guerreira. Mana Holanda. 8 horas 23 minutos. O Robert Van faz os comerciais. E a gente vai dar sequência ao programa. O que é que vem pela frente hoje? Cuidado com o que disse o apóstolo. O apóstolo disse que sexta-feira hoje, dia 12, será um dia cabalístico. Muita coisa pode acontecer, mas é claro. 8 horas 24 minutos. Robert Van, nosso comerciais, maestro. Vamos embora. RBN, rede de notícias. RBN. Aqui na Rede de Notícias, você acompanha uma super tarde repleta de diversão e informação. Na sua estação preferida, você confere os melhores sucessos nacionais e internacionais. Notícias de última hora e emocionante oração das 3 da tarde com o padre Reginaldo Manzotti. Fomos curados. Programa Super Tarde com Fernando Xavier. De segunda a sexta, às 2 da tarde. Não perca. Sintonize na sua rádio Rede de Notícias e aproveite. Rede de Notícias e a hora certa. 8:26. Para você que curte boa conversa e uma ótima música, o programa Bom de Papo é a melhor opção para as suas manhãs de segunda a sexta-feira. Aqui você pode escolher a sua música e participar de uma ótima resenha. Eu, Willy Marques, lhe aguardo aqui na Rede de Notícias às 10 horas da manhã. Biscoitos e massas Fortaleza, não pode faltar em sua mesa. Que amor delicioso, família Fortaleza. Fácil de encontrar biscoitos e massas Fortaleza. É qualidade com certeza. Fortaleza, há 70 anos, esse amor só fortalece. Pela primeira vez, e pela primeira vez, é coisa nova, foi a Prep que fez. Já conheceu o Vem Saúde? Unidades móveis de atendimento que vão até as comunidades. E tem também o tuk-tuk dos remédios, que entrega os medicamentos em casa. Além dessas ações inéditas da prefeitura, tem muito mais novidade boa, viu? A capital que mais gera emprego no Nordeste, sabe qual é? É Fortaleza, mano. Cuida! Prefeitura de Fortaleza, trabalhando você. Você está ouvindo Rede de Notícias. Rede de Notícias 1300 AM. Rádio Iracema, de Fortaleza. Horas 26 minutos. Ademar Vasconcelos lá em Brasília, Paulo, mandando abraço. Doutor Portela lá em Manaus. Professor Ademar Gondim, bom dia. Faz só um pontinho aqui pra mim, pastor. 8 horas e 27 minutos. Beleza. Vamos nós. Dennis, bom dia, Dennis. Bruno, bom dia. Paulo Oliveira é o grande. Um abraço, Bruno. Luzenira Freitas, mandando abraço. Meire Oliveira, bom dia. Não é minha prima, não, não. Tem uma prima chamada Dona Meirinha. Dona Vanda, louco. Dona Mazé, bairro de Fátima. Eu era louco por ela. Da época, lascado. Foi bem, vamos embora. Hein? Olha, é cheio de história, mano. Eu tinha um pinto pra dar um chute. É, né, pô? Benefícios do figo para hoje. Figo, aquela frutinha. Você gosta, pô? Gosto. Previsões áreas. Agora, pastor. Vamos nós. As novelas, pô, são duas novelas. Hoje termina Elas por Elas. Elas por Elas? Termina hoje. É, termina como, filho? Rapaz, pô, termina como terminando. Começou, sem nada. Começou. É, começou sem nada. Nadou e morreu? É, morreu na praia. Aí Elas por Elas. Vem aí o Rancho Fundo. Tchau. Elas por Elas, tchau. Hein, família é tudo. Jéssica faz uma proposta para Hannes. Olha, papo. Hannes é alemão, você? É. Lupita pensa em ajudar Chantal a ficar com o Murilo. Lupita é... É da Guatemala. Guatemala peca. É. Lulu se revolta ao ser questionada sobre Pedro por Vênus. Ele tá dando a camisa de Vênus, é bom? É, Vênus é o planeta, pô. Ah, não é uma camisinha não. Não, não. Guto pede para Chicão ajudá-la a conquistar Lupita. Silva Neto, o Paulo tá em Santa Quitéria mandando abraço. Silva Neto, bom dia. Dona Mazé do Quitino Cunha. Silva Neto foi prefeito de São Gonçalo do Amarante. Foi, mas aqui é outro Silva era, Neto. Era meu vizinho. Ah. Aqui em Fortaleza. Guto pede para Chicão ajudá-la a conquistar Lupita. Lulu faz uma revelação sobre Nanda para Vênus. Hoje, família é tudo. Nicole pede a Plutão para apresentá-la a Tom. Ai. Guto se irrita com a técnica que Chicão pretende usar com ele. Sem querer, Lupita sabota o jantar que preparou para Murilo e Chantal. Olha, o povo ruim, né? Electra, Andrômeda e Plutão encontram o dinheiro e descobrem que é de Júpiter. Vênus questiona Nanda sobre a ameaça feita a Pedro. Família... É tudo. O Silas Contém Moura, Paulo, tudo. Tá mandando um abraço lá em Alagoas. Quem é? Silas Moura. Silas Moura, bom dia, Silas. A Jane Rodrigues, aqui em Fortaleza. Eu vou às 8h29 trazer agora as cenas da novela Renascer, pastor. Olha aí, Fabiano Rodrigues. Hoje em Renascer, Eliana ensina estratégias para Mariana. As duas conversam e nasce a estranha proximidade das duas. Egídio comenta com o Marçal que vai demitir funcionários da sua fazenda. Vixe, mãe, demissão. Eliana Bajula, José Inocêncio. Lu chama atenção de Zinha pela cena de ciúmes com José Augusto. Mariana resolve seguir as ideias de Eliana. Natasha, Janaína e Maitê, amigas de Buba, organizam uma festa surpresa para ela e contam com a ajuda de Teca. A Buba é a mulher trans, Paulo. Buba é mulher trans, é? É. Tinha coragem, meu filho, de... Não, Paulo, não tinha não. Não tinha não. Eu sou das antigas. Eu também tinha não. É, Francisco das Chagas, bom dia. Moraes, Paulo Oliveira, mande um alô para a cidade de Tamboril. Olha aí, Tamboril. Um abraço, Tamboril, bom dia. Eu gosto de mulher toda naturalzinha, Paulo. Eu gosto, né? É bom. Foi demais. Ô, bicho, acho bonita mulher. Eu tava parando meu carro agora, passou uma morena, rapaz. Foi mesmo, Paulo. A cara tão feia, rapaz, o bichinho, na calçada aí. Foi mesmo, bichinho. Fiquei olhando pra ela, mulher bonita. Previsões astrológicas, áreas, pastor. O cabo é cheio de migué, mas tá cheio de migué. Tava esperando abrir o portão, pastor, abrir. Áreas. Cristiano Lima, bom dia, Cristiano. Vitinho Calvo, todo dia tá assistindo. Calvo. É, né? Tu é careca, é Vitinho. Abraço, Paulo, aqui é da Prada de Mundaú. Bartolomeu, Paulo, que é o Rui Grude, ó. Cadê o Rui Grude, bom? Áreas. Existem livramentos acontecendo, Arias, e é hora de ter coragem para atingir um novo nível da sua vida. Atingir. Um novo começo e inspirações genuínas podem tornar o caminho para a felicidade ainda mais produtivo, Ariano. Touro, hoje. Márcio Brígido, Paulo, da Emeroca, tá mandando abraço. Um abraço, Márcio. Tu é de Touro, Márcio. Touro, hoje, pensa nas consequências dos seus atos mais recentes, pois eles são as energias que tendem a voltar agora. Quem plantou coisas boas já pode passar por esse momento com mais confiança. Edinaldo Magalhães mandando um abraço pro Paulo Oliveira. Um abraço, Edinaldo. Quem planta coisa ruim... recebe coisa ruim, né, Paulo? José Lindomar. Bom dia, Paulo. Quero saber qual é a frequência da rádio AM. 1300. 1300, Lindomar. Tá pegando... 1300. 1300. 1300. Ok? Tá estourado aí no meio do mundo. Nunca vão nos dar o dia que nós temos. Fiquem sabendo disso. Darcy Gomes, a dona Ivete, lá em Coreaú. A cidade inteira. Daqui até Paracuru, Praculá, descendo. Depois de Calcaia, ainda em Fortaleza nós temos também. A rádio Bons Ventos, FM 91.1. Conosco agora, nesse momento. FM 91.1. A AM 1300. Neudes Aquino, viu, Paulo? Mandando abraço. Aplicativo. Radiosnet.com. Aplicativo, tudo rádio. Aplicativo é Garden. Aplicativo Deezer. Aplicativo do celular. Você bota Rádio Iracema 1300 AM. Aplicativo Radiosnet.com. Tudo rádio. E aí vai. Estamos também no ar na telinha do YouTube. É só colocar Rádio Rede de Notícias YouTube. Aí eu entro com o Bonfim, tá aí a nossa imagem. A Neuda aqui, né, na cidade dos funcionários. Essa camisa que eu tô usando hoje aqui ao vivo é cinza, mas no YouTube tá sendo azul. O Bonfim tá com a camisa preta e cor de jumento da carreira. Né, Bonfim, isso aí? Amarelado? Ai, tempo, lá. Jumento da carreira. Sai ali. Caramelo. É caramelo. Pô. Aí sai ali azul marinho, né? É preta. O neto Murilo é neto do Chacrinha, Paulo, tá aniversariando hoje. Um abraço, dando tempo. O neto do Chacrinha, Murilo da Silva Lima. Alô, Murilo, bom dia. Raimundo Fernando, bom dia. Neto do Chacrinha. Assis Barcelo, bom dia. Auristendes, bom dia, Auristendes. Vasconcelos. Touro, pense nas consequências dos seus atos mais recentes, pois elas são as energias que tendem a voltar agora. Quem plantou coisa boa, vai colher? Coisas boas, né, Paulo? Gêmeos. O Almir Teixeira, do José Walter, viu, Paulo? Tá mandando abraço. A intuição, Gêmeos, está muito em alta e ajuda a se sentir mais seguro das decisões. Lembre-se de explorar os relacionamentos de forma nova, sendo mais gentil, mais aberto, Gêmeos. Câncer. Baixinha, meu amor. Saiba o quanto vale a lealdade e não a coloque em jogo para não se arrepender mais tarde. Se existe alguém fiel que sempre celebra suas conquistas, não decepcione essa pessoa. Saiba valorizá-la. Tá vendo? Hoje ela foi botar o meu aerosol. Foi, né, Paulo? Aí fez uma saladinha pra mim, eu digo, será que vai dar tempo? Você é quem sabe. Que é isso? Eita, Paulo. Que é isso, rapaz? Calma. É. Hein? Nem começamos o dia, você já tá levantando a voz desse jeito. Olha, Paulo, é. Né, meu filho? Cadê o queixo, não foi, Paulo? Ele disse, mais tarde a gente conversa, hein? E mais tarde, Paulo, o que vai ter? Tô amolando a espada. Leão, hoje! Cuidado, Leão, ao deixar que o passado coloque sua vida de novo de cabeça pra baixo. A música que eu rodei ontem. De cabeça pra baixo. Aí, Paulo, chegou, quem professor. Tenha atenção, porque não compensa se sacrificar por algo que é só fogo de palha, Leão. Ele gosta de ver o programa ao vivo. Virgem! Não se deixe levar, Virgem, pelo desânimo e pela tristeza. A felicidade chega para tomar conta e boas notícias o animam. Agradeça e viva o agora com energia e otimismo. Libra hoje. Fabiano, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, Bonfim. Um abraço, Fabiano. É hora, Libra, de ver as coisas como elas são, eliminando algum desejo de negar a verdade para que algo incrível aconteça com muito poder, conhecendo a realidade em questão, Libra. Escorpião para hoje, pastor. Olha aí, rapaz. Todos fecha. Bom dia, professor. Não tema deixar velhos valores, Escorpião, e crenças do passado, pois seus horizontes devem expandir e é o momento de se preparar para uma nova aventura. O amor está em alta, Escorpião. Ei, Araruna! Sagitário, hoje. Você está pronta para enfrentar qualquer coisa, sagitariana e sagitariano, mas, porém, precisa se sentir motivado, inspirado para que isso aconteça, mesmo quando sentir vontade de desistir, Sagitário. Capricórnio para hoje. É hora, Capricórnio, de confiar em seus instintos e saber que quando sentir que as coisas não saem conforme o planejado, a decepção é normal e precisamos manter a cabeça fria, Capricórnio. Aquário. Para hoje, às vezes, é necessário dar um passo para trás para depois dar alguns passos para frente, permitindo ver que algumas coisas podem vir com mais gratidão e mais apreço. Aquário está lindo demais. Peixes é o meu! O dia vai trazer fortalecimento interior, peixes. Vai trazer respeito à intuição. Metas e ambições ficarão mais claras, peixes. Reflita sobre os caminhos a seguir e ajuste seus planos, peixes. É o que eu tô fazendo. Tá, aqui o nosso de sardinha, né? Não, tem. Tá dentro, né? Maria é peixe, do Carmo, né? Valdir, Paulo, tá em Aquiraz, viu? É. Qual é teu signo, professor? É? Qual é teu signo? É outubro, que é? É Libra, né? É Libra. Libra. Libra. É o signo nosso amigo Jarbas. É. Jarbas. Studart, lá da Ampare. Um abraço, Jabas, bom dia. Doutor Regis, bom dia, um abraço, doutor. Forte abraço, pessoal da Ampare, bom dia. O Ivanilson de Medeiros, para estar em Currais Novos. Rivelino, bom dia, rapaz. Jorge Carvalho. Rivelino, não entendi nada. Quezadadazapassadagamadá. É bem, isso é árabe, é, pô. É árabe, é africano. Agora eu vou trazer pra vocês o Jornal da Fama, meu garoto, Robert Van. Petrânia e Caetano fazem show em Fortaleza e tem data marcada. Eu vou, viu, Paulo? Quero ver o Caetano. Gosto muito de você, Leãozinho. Tararara. Professor? É. Você gosta do Caetano Veloso? Deixa eu botar o termômetro aqui na tua mão, meu filho, termômetro. Ei, Paulo, tu gosta mais do Caetano ou da Petrânia? Eu não gosto nenhum dos dois. Não, Paulo, diga isso não, Paulo Oliveira. Eu roto porque o negado pede, aí eu roto. É, né? Rapaz, não, Paulo, fala, diga isso não, rapaz. A entrevista dele lá no... No Mion. Olha, o Mion entrevistando Caetano Veloso e Maria Bethânia, os três juntos.